Boa tarde a todos. E em primeiro lugar agradecer às pessoas que fizeram o convite à instituição onde eu trabalho e o dirigiram à professora Ana Brunhosa, que é a presidente da instituição. Ela de facto não pôde estar presente hoje e portanto pediu se eu podia vir aqui. O que me deixa numa posição absolutamente ingrata, que é o facto de eu não ser a professora Ana Brunhosa, mas simultaneamente também não poder ser Bernardo Campos, que é uma coisa muitíssimo complicada de fazer. Não é? E depois, de qualquer forma, acho que apesar de tudo, há aqui uma certa intervenção divina. Não é? É que me pôs a falar no mesmo tempo em que vocês não vão notar diferença nenhuma. Podia ser eu, podia ser a professora Ana Brunhosa, podia ser qualquer outra pessoa, porque seguramente a esta hora vocês já não vão ouvir nada daquilo que eu vou dizer, que é uma vantagem adicional. Eu posso dizer as neiras e vocês não vão ouvir. E, portanto, eu fico com a parte aparentemente simpática do dia de hoje, né, e daquilo que eu fui ouvindo, que é aquilo que vos aparece do ponto de vista da oferta. Da oferta, entenda-se, no sentido do tema que aparece neste painel, que é exatamente a questão das oportunidades de financiamento e, neste caso, de algumas oportunidades de financiamento. Antes de começar, de qualquer forma, enfim, a trazer-vos aqui essas mesmas oportunidades, ou algumas dessas oportunidades, deixem-me só dizer-vos também uma outra coisa. Na verdade, embora hoje o tema seja esse, a reabilitação dos edifícios, não, na verdade não são só os edifícios que se precisam de reabilitar. Nós próprios, seguramente, de vez em quando, temos essa sensação absoluta de que precisamos de nos reabilitar, de nos regenerar, de nos olhar para nós próprios e ficarmos bem connosco. E, portanto, aquilo que eu vou dizer a seguir, vou tentar fazer o cruzamento das duas coisas. A regeneração dos edifícios, mas talvez alguma regeneração do ponto de vista humano. E começaria exatamente, e pediria que vocês tivessem no vosso espírito, aquilo que eu vou dizer a seguir é atravessado por estas duas expressões que estão ali, por estas duas frases que estão ali. A primeira é supostamente uma afirmação ou um pensamento produzido por um imperador romano, Adriano, e a segunda é do nosso poeta Luís de Camões. O que é que está na primeira? Está a noção de que o poder do imperador é, no fundo, de melhorar a condição humana. Mesmo que os homens não o queiram, o exercício do poder é para melhorar a condição humana. E, portanto, eu espero que muitas das pessoas que fizeram intervenções hoje, ou qualquer coisa nesse estilo, e que, portanto, tenham, enfim, algum tipo de poder, não se esqueçam desta noção de que o objetivo final é essa noção da melhoria da condição humana. Claro que depois preciso da outra frase. Porquê? Porque nós estamos a fazer isto num contexto que não é fácil, é um contexto absolutamente tempestuoso, com procelas enormes. E, portanto, o tempo é um tempo desordenado e nós, às vezes, parece que corremos sem vela e sem leme. Eu poderia começar por aqui, ou melhor, eu vou começar por aqui, para vos dar conta, do meu ponto de vista, da complexidade que eu próprio tenho. Né? Eu preciso de olhar para isto, e isto é só terminologia comunitária. E obviamente que, para alguns de vocês, isto é algo que poderia ser chinês. E portanto eu preciso de vos dar conta do enquadramento da oferta. Tem por detrás um conjunto de coisas que são relativamente, aparentemente, não são nada de especial, mas têm por trás uma lógica. É uma estratégia que deve ser inteligente, sustentável e inclusiva, que é feita com base no menu, que são os objetivos temáticos. É evidente que dentro dos menus também podem ter, enfim, pronto, juntar a carne, e for para fazer o guisado, pôr lá a carne juntamente com a cebola, e portanto têm aí aquelas coisas que são as prioridades de investimento. É evidente que é preciso construir um programa operacional e sob a égide de uma coisa chamada quadro estratégico comum. E portanto isto é só terminologia que eu poderia dizer do europeu. E, portanto, nós precisamos de um dicionário. Eu vou tentar, naquilo que vou apresentar a seguir, ajudar-vos a fazer esse dicionário. De qualquer forma, deixo aqui também este mapa, porque é importante do ponto de vista da atribuição de fundos. Que é assim, em termos comunitários, são estas as tipologias de regiões que são passíveis de ser apoiadas, e não é por acaso que eu vos deixo aqui isto. Porquê? Porque as regiões que estão ali a vermelho, são aquelas onde a intensidade do apoio pode ser máxima, quer do ponto de vista do investimento público, quer do ponto de vista do investimento privado. E, portanto, tenham em conta que, do ponto de vista do investimento, quer público, quer privado, não é indiferente as localizações de onde esse investimento se realiza. E, portanto, o investimento na região de Lisboa terá taxas menores de apoio do que o investimento, por exemplo, na região do centro, onde nós estamos. Onde é que esta questão da, e eu volto aqui, da reabilitação dos edifícios é colocada no tal contexto da terminologia, no tal contexto da terminologia europeia, como eu chamava? É feita num contexto muito preciso. O contexto que está plasmado no Regulamento Geral no Regulamento Geral dos Fundos, artigo 15º, e que tem uma lógica, que é o de desenvolvimento territorial. É neste quadro, o do desenvolvimento territorial, que, do ponto de vista das políticas públicas assumidas pela União Europeia e que são vertidas depois nos países, é possível apoiar de forma mais importante, chamemos-lhe assim, não exclusiva, mas mais importante, aquilo que nós chamaríamos hoje aqui a reabilitação dos edifícios. Claro que isso depois é, e deixei também ali um outro artigo desse mesmo Regulamento Geral, esta questão das políticas públicas e do uso dos recursos comunitários é feita de acordo com aquilo que ficou designado desde 1988, reforma dos fundos. E um dos princípios que presidiu a essa reforma, que aliás se mantém ainda hoje, é aquele que ali está e que está no artigo 95 desse Regulamento Geral. Uma coisa que é dita, o princípio da adicionalidade. Se vocês lerem, o apoio dos fundos destinado ao objetivo de investimento e crescimento e no emprego não substitui a despesa pública ou a despesa estrutural equivalente a um Estado-membro. Não é exatamente a redação original de 1988, para aplicar em 89-93, mas é basicamente dizer que, em primeiro lugar, a responsabilidade dos elementos dos países é algo que lhes incumbe a eles próprios. E, portanto, recursos comunitários são adicional ao uso desses mesmos recursos públicos nacionais. Neste contexto, e eu vou passar isto tudo, em termos das tais lógicas do desenvolvimento territorial, aquilo que foi o acordo estabelecido com a União Europeia para a atribuição de fundos a Portugal, o chamado Acordo de Parceria, estabelecia como critério quais eram os locais onde essa questão da reabilitação, e desde logo do edificado, era possível de ser feita. E o acordo de parceria estabelecia isso a partir daquilo que eram as indicações que estavam vertidas no modelo territorial do PNPOT e no modelo territorial que estava nos PROTs das diferentes regiões. No nosso caso, dava isto que vocês têm aqui. Eu vou também ultrapassar isto, é irrelevante, são as tais prioridades de investimento, são os tais eixos prioritários, para vos dar conta o que é possível apoiar. No que diz respeito a esta questão do edificado, eu pus-vos ali o resumo. A questão da intervenção no edificado público, a questão da intervenção no edificado privado, na habitação e outros edifícios, e a questão da intervenção na habitação social. Claro que há aqui duas lógicas totalmente distintas. A questão do edificado público e a questão da habitação social, de propriedade pública naturalmente, são vistas num contexto de utilização de recursos em que o apoio comunitário é não reembolsável, ou seja, é, se quiserem, a terminologia, a fundo perdido. Ao contrário, a intervenção naquilo que eu há pouco referi ali, da habitação, ou para outros usos, a forma de apoio é reembolsável. E, portanto, há esta diferenciabilidade no que diz respeito à utilização dos recursos comunitários para financiar a reabilitação a reabilitação do edificado. Estes são os montantes, enfim, global dos montantes que nós temos, e vocês veem isso desta parte daqui, deste lado. Ou seja, não estamos a falar de volumes de investimento, ou volumes de apoio, mais exatamente, na casa dos 300 milhões de euros, para o conjunto daqueles centros urbanos que estavam ali na região. Tem aqui o resultado da aplicação dos recursos. Neste momento, como se devem ter apercebido, nós, para a região, para aqueles 31 centros, são 32, mas um ainda não está o processo concluído, temos uma dotação já perfeitamente estabelecida com todos eles de 201 milhões de euros. Desses 201 milhões de euros, 81 milhões de fundo, o que significa neste investimento que está associado, dos 201 milhões de euros de fundos que já estão, enfim, assumidos com os municípios, nós, 81 milhões é mesmo exclusivamente para edificado. Exclusivamente para a questão do edificado público, porque a questão do edificado privado vai por esta via designada instrumento financeiro para a reabilitação e revitalização urbanas. Ou seja, o apoio nestas circunstâncias é através de um instrumento financeiro, e esse instrumento financeiro tem que ser reembolsado. Uma outra via, diga, é já para acabar. Uma outra via que tem a ver com a questão da reabilitação e que está também inscrita no programa operacional e que tem também a ver com as questões do território é nesta questão do património cultural, particularmente intervenções no património classificado pela Unesco como património da humanidade. E aí o que está, enfim, disponível no programa operacional são 55 milhões de euros. Tudo isto que vocês estão aqui são intervenções que foram feitas em património da humanidade. Tudo isto que tem aqui são intervenções que foram feitas em edificado público, privado, em diferentes pontos da região, e esta aqui é um caso específico da reabilitação de um edifício histórico, curiosamente por nenhuma destas figuras, mas através dos sistemas de incentivos para turismo. Porquê? Porque nos sistemas de incentivos ligados ao turismo a construção civil é elegível. E, portanto, este é um exemplo dessa intervenção dos recursos comunitários para aplicar na reabilitação urbana, indiretamente, porque neste caso a finalidade é produtiva, no sentido de vos retemperar e no sentido de vocês ficarem um pouco mais reabilitados. Aconselho-vos e deixo-vos com este último slide. Encontrei isto nos Açores, numa olaria dos Açores, e façam o favor de vos reabilitarem construindo um Inávida. E, portanto, façam favor de atravessar o caminho da vida, se mal de vocês andarão se quem atravessar o caminho da vida sem receber os seus encantos e receber os seus aromas, porque despreza as bênçãos que Deus concede, tão puros como puro é o orvalho espargido pela aurora sobre as pétalas das rosas. De vez em quando, para além dos milhões e dessas coisas todas, retemperem-se fazendo hinos à vida, porque é isso que seguramente permite que nós tenhamos capacidade de transmitir coisas aos nossos filhos e erros. Nessas circunstâncias, assegurar o futuro deles próprios. Um resto tarde muito feliz para vocês todos. Obrigado por me terem ouvido. Não ouviram, mas ainda bem. E, portanto, até um dia deste.